No começo de uma nova etapa, caminhamos juntos atrás dos nossos sonhos. Na malandragem da vida, o destino nos trouxe o rap. No desabafo da dor, cantamos o cotidiano do mundo, que todo mundo sabe como é, trazendo no olhar a esperança de termos um mundo melhor. Com o fato de ser pobre e com a força divina, procuramos corrigir os erros da vida. Procure sempre enfrentar a vida de frente, antes que o fantasma da derrota te abrace e seja tarde demais. Na transparência da dor, no sentimento e na loucura que é o rap, Gerson, Cadu e Preto Tim, alerta vermelho, mano, e que Deus abençoe todo o povo pobre desse país.